As terras de alguém, soldado.

deseja ao seu auditório um bom dia e a continuação de uma ótima semana na nossa companhia. Obrigado pela sua audiência. Gosto tanto de ti.